Canal CDs de Melody, o número 1 do estado do Pará. Se for preciso, eu até deito com outra pessoa pra te esquecer. Mas o duro é o dia seguinte, sabe que não resolve nada. Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada. Ai, meu delicinho, volta pra vida minha. Aquela mexidinha só você que tinha. Ai, meu delicinho, volta pra vida minha. Ai, meu delicinho, volta pra vida minha. Aquela mexidinha só você que tinha. Aquela mexidinha só você que tinha. Rony Araújo. Eu saio, eu bebo, eu beijo. Se for preciso, eu até deito com outra pessoa pra te esquecer.